instante tão sublime, em vão, infinitos de esperança não se vão, com uma bela alternativa de alisar um lugar pra se esconder. Tantos mundos de imaginação, tão eternos quanto os que não são. Então, o desejo realiza por toda essa vida uma eterna tentativa. Apenas pra sonhar. E é assim, um sonho sem fim. E é assim, um sonho sem fim. Instante de imaginação, infinito quantos que não são. Então, o futuro